Centenas de críticas de todo o lado, tão diferentes, tão frequentemente contraditórias. E com que fim? Para que possa ler que sou um gênio ou um idiota incompetente? Já sei que sou incompetente e que não nasci um gênio. A obsessão consigo mesmo é uma traiçoeira perda de tempo. entanto, não tive qualquer trauma na vida. Não houve nenhuma coisa pavorosa que tenha ocorrido e me tenha transformado de um rapaz sorridente, sardento, com uma cana de pesca e calções, num labrego cronicamente insatisfeito. A minha própria especulação centra-se no facto de, por volta dos 5 anos, me ter apercebido da mortalidade e de que, não foi para isto que me inscrevi. Jamais concordar em ser finito. Se não se importam, gostaria de receber o meu dinheiro de volta. Já agora, nunca fui a nenhum funeral. Sempre me poupei a essa realidade. O primeiro e único cadáver que alguma vez vi foi o de Thelonious Monk. Quando parei, a caminho de um jantar no Elaine's, para apresentar as minhas condolências. Estava ele em câmara ardente numa casa mortuária na 3rd Avenue. Levei Mia Farrow comigo. Foi no início do nosso namoro. E ela mostrou-se educada, mas desanimada. E devia ter percebido nessa altura que estava a iniciar uma relação com o sonhador errado. Mas essa loucura fica para depois. Sim, estava a aprender pouco a pouco, mas de uma forma indisciplinada e aleatória, que não me preparava para nada substancial. Isso é que era ser estúpido e desligado da realidade. Pensei que talvez pudesse ser cowboy. Pensei mesmo que poderia ir para o oeste criar gado. Dormir sob as estrelas, certo? No chão com as tarântulas. Entretanto, comprei um laço e, usando uma selha como alvo, praticava na cava lançar a corda em torno de um bezerro. Nunca o dominei. Provavelmente teria entrado em estado de fuga caso ficasse cara a cara com um bezerro, a menos que fosse acompanhado de batatas cozidas. Credo, tenho medo de cães. Estou a falar de todos os cães, incluindo Yorkies. Vai odiar-me, mas eu não gosto de animais de estimação. Naturalmente não gosto de ser mordido e odeio que larguem pelo em cima de mim, que me lambam ou me ladrem. Na escala evolucionária sempre encarei todos os animais como seres humanos falhados. Também não gosto que os canais me cantem, nem quando os peixes nos aquários ficam a olhar para mim. Que música é essa? Perguntei. É um concerto de jazz que gravei, disse ele, da rádio. Ted Husing Bandstand. É excelente, disse, atirando para o lado os meus livros da escola, na direção do caixote do lixo. Quem é esse? Sidney Bechet. Quem é esse? Um saxofonista soprano de Nova Orleans. Foi a primeira vez que ouvi jazz de Nova Orleans. Porque me afetou tão profundamente, nunca saberei. Ali estava eu. Um judeu de Brooklyn que nunca tinha saído de Nova York, com o tipo de gosto cosmopolita, um grande apreço por Gershwin, Porter, Kern, compositores populares muito sofisticados, e ali estavam estes afro-americanos do sul profundo, que nada tinham em comum comigo e, no entanto, rapidamente se tornaram uma obsessão. Em breve eu era um aspirante humorista, aspirante mágico, aspirante jogador de beisebol e aspirante a música de jazz afro-americano. Comprei um saxofone soprano, aprendi a tocá-lo. Comprei um clarinete e aprendi a tocá-lo. comprei uma vitrola. Isto fui capaz de tocar sem lições. Comprei discos, livros sobre o nascimento do jazz, a vida de Louis Armstrong. Os meus três amigos, Jack, Jerry, Elliot, e eu devíamos parecer um estranho quarteto. Enquanto os outros miúdos mergulham na música pop comercial da altura, Patti Page, Frankie Lane, The Four Aces, nós sentávamo-nos com os nossos giradiscos a tocar música jazz, hora após hora, dia após dia. ingênuo que era, não compreendia que não tinha essa genialidade. Estava destinado, apesar de todo o meu entusiasmo e amor pela música, a nunca ser mais que uma nulidade musical, que seria escutada e tolerada com base numa carreira cinematográfica, e não por algo que valesse alguma coisa no que ao jazz diz respeito. Mas praticava, e ainda pratico. Toco todos os dias e com tal dedicação que, para ter a certeza de que não falho um dia, já toquei em praias geladas, em igrejas enquanto a minha equipa de filmagens se instalava, em quartos de hotel depois do trabalho, a meio da noite, enfiando-me na cama e tapando-me com as cobertas para não acordar os outros hóspedes. Contudo, por muito que ouça música, que leia as histórias estimulantes das vidas dos músicos e que sopre com diferentes bocais e palhetas, sempre em busca daquela combinação que me irá fazer soar melhor, continuo uma nulidade. Continuo a ser um jogador de ténis de fim de semana no meio de Federer e Nadal. Lamento dizê-lo, não o tenho em mim. O ouvido, o tom, o ritmo, o sentimento. No entanto, já toquei em público em clubes e salas de concerto, em casas de ópera por toda a Europa, em auditórios cheios nos Estados Unidos. Já toquei em paradas em Nova Orleans e bares da cidade, no Jazz Heritage Festival e no Preservation Hall. Tudo porque a minha carreira cinematográfica o permite. Há vários anos, Dodson Rader, um homem espirituoso, perguntou-me durante um jantar: não tens vergonha? Ouvimos o disco de Hugo Raro, Connecting the Dots, edição Porta Jazz 2019. 1. O bom, o mau e os vilões. 2. Terra molhada. 3. Temporalidade. 4. In between. 5. Catrapum. 6. Old House. 7. Era uma vez. Leituras do livro de Woody Allen, A Propósito de Nada, Autobiografia, Edições 70, 2020. Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.